Eu, um super-herói desempregado, com o braço biônico fraturado, as botas a jato no sapateiro. Meu ajudante, ninguém sabe o paradeiro. Quero meu inimigo fora do coma para eu voltar a ter meu ganha-pão, ter dinheiro para ir para Roma, por isso faço essa apelação. Então todos vão me idolatrar, vão me chamar para grandes eventos. E como serei super, só supermodelos eu vou pegar. Quando perigo houver, tenha mim em pensamento. Em perigo não tente se defender, pois assim não terá orgulho próprio para viver.